é uma formação muito forte na chegada, possibilidade de vá na proa do externo interceptar meios próprios, afinal? Na proa de Usan? Afirmo, pode ser Usan. Gente, autorizado a proa de Usan e descida até 2 mil pés, autorizado o final do procedimento TLS, reporte no localizador. Vamos lá. Azul 2791, não confirma sua velocidade. 2309. Gente, vou ir na proa de pitch, a proa ideal para ir pitch agora é 150, reduz a 2209. Senhorita, já ia chamar agora também, um pequeno desvio à direita aqui, meia milha aqui, para evitar uma formaçãozinha aqui, já estamos voando na proa de pitch. Bravo, Serra, Serra, Torre 198, decimal 95. 295, Graça, Serra. Chame Recife, 125, decimal 1. Recife, 125, decimal 1, Oscar Nova Berenice. Passarelo pode descer para 2000? Estou autorizado a descida 2000 pés, reporte no localizador. Autorizado o final do procedimento de LS Zulu. Vamos lá. Negativo, passe 4. Ok, reporte no setor norte, aguardando para cruzamento do eixo da 1028 para prosseguir direto para 3. Iremos coordenar com o infraero. Ok, muito grato, vai aguardar no setor norte, o bravo já acerta. Xenê 63 no 4, decolou aos 28 no 208. 208, boa. Libertado, Xenê 63, 114. Após o decolagem, mantenha pronto a 2500, com o 969. O 969, protegimento correto, reporta pronto para o pushback do 969. Escutarão, 969. 40. Sim, vai manter até 2500, a proa, depois na proa de bomba. Salvador, Matarde, boa noite, 69, passando 190 para 160. Boa noite, 69, essa é a identificação, desça a nível de voo 070, e a chegada de pitch. 070, chegada de pitch, intenção é um X-Train para 22. Gente, aguarda a autorização. Azume 2791, no desça para 4 mil pés, ajuste 190115. 4.0015, azul 2791. Apocado Charlie Serra Romeu, confirma sua posição? Gente, código 0133, reporte para IP. Autorizado, tentar também para a gestão de 2500 pés. Diante. Autorizado, reporte site. Reportarei tarde, chegou no 620. No 620, só confirmando após a decolagem, curva à direita. Sim, foi autorizado, manter prota 2500 pés, após curva à direita, confere? Gente, no 620, procedimento correto, reporte pronto para o táxi. Reportarei pronto para o táxi, no 620. Pode usar? O azul 2791 no, está livre de vírus, porém o número 2 na aproximação, aguardando vetores para o localizador, 2791, usando negativo. Sede, vamos até a proa então. Xenê 6210, identifica a chegada CARI, desça até o nível 130. Xenê 1097, Recife 1288, Aterno 260. 288, 260. Bom, prossegue após o mesmo para o pátio 3, agilizando manobras. Após o mesmo, vai agilizar o Bravo CACA, até visual. Eu tentei contato com a infraero aqui, mas eu não consegui, ok? Então fica atento lá, sinalizador. Vou procurar lá embaixo. Muito grato, senhor. O Bravo CACA Serra. Agiliza o cruzamento devido à aeronave na aproximação. Agilizamos, senhor. 9966 decolou aos 31, 120, decimal 8. 308, boa tarde. Agilizado. 2.0015, remontado estabilizado. Azul 2791. Tudo boa tarde, com 966. 1966, contato radar, suba para o 370, saída 1. 370. Tudo contorizado, pista 28, 200 graus, 089, passarelo 2231. Lindo, pouso. Já no solo controlado, o braço é a serra. Gente, confirme após o desembarque, vai prosseguir para o parte 4? É embarque, na verdade, senhor. Vai pegar o passageiro lá no saguão. Ah, gente. É 6314, vou direto Petrolina. Direto Petrolina, hoje é 6314, grato. Gente, cheque seu transponder, ainda não recebo no radar o Charlie Serra Romeo. Mantendo a proa de Paripe. O Charlie Serra Romeo guarda no contato radar. Hotel Juliette Serra, acione código 0223 na proa de Farol de Itapuã, reporta descida. O Serra, Thales Serra Romeu, na proa de rotatória agora, mantendo no meu pé? Eu subi só para ver se o transporte pegava melhor, senhora. Se é autorizado, vou manter 500 com a proa de rotatória. Gente, agora recebo o senhor acionando identificação na radial 323 Salvador, mantendo mil pés. Foi rotatória, reporta visual. Rotatória, está no sobrevoo ainda no setor norte, próximo ao aeroporto, se autorizado, coordenado com a torre. Gente, então reporta iniciando o sobrevoo na área para coordenação direta com o tudo. Tá bem, então, reportará, tchau, obrigado. O senhor se aproxima quantas milhas de Salvador? Eu vou ficar por 4 milhas pelo setor norte. Gente, então inicialmente mantém a proa da rotatória, o Charlie Serra Romeu. Qual seria a minha magnética ideal, senhor? Para o táxi POP 181-3011, até na força mesmo. Mente POP? 181. 181, tá aqui assim, Alfa, então, via parte 1 no Juliette, Alfa, no ponto de espera da 28, chamem 118, decimal 95, altímetro 1015, bom voo. Tem parte de Alfa, ponto de espera da 28, 18950, obrigada, bom dia, dona 620. 2231, prossegue até a entrada ou saída do parte 3, a entrada do parte principal, ok? Ah, vai prosseguir até a entrada para o parte 3, o 2231. Transmissão às cegas para o Azul 2791 no Torre 1895. Atingiu 70, bom, no 869. Bom, no 869, confirme a proa? Tá mantendo 285, pequeno desvio por 5 milhas. Gente, aponta o término de desvio do gol no 869, descendo agora para 4 mil pés, ajuste 1095. 4.015 já está na proa de 21 no 869. Controle Salvador, o Charles Serra Romeu já avisou algum campo. Autoriza a coordenação da torre? Charles Serra Romeu ainda na proa da rotatória. Não foi autorizado a aproximação da pista. Ciência. Salvador, boa tarde. Você está vendo a confirma a aeronave que chamou o controle? Cascavel 07, lá, Marcelo 70 para Recife. Gente, Cascavel 07 está agora a contato radar a 66 milhas de Salvador, mantém o nível 170 na proa do VR. Fale, Serra Romeu, confirma a proa? Contra a magnética 150 da rotatória, Serra. Gente, informo que recebo a proa 150, o senhor agora está passando a posição de 9 horas a rotatória, confirme. Qual seria a minha magnética ideal aqui, senhora? Gente, o senhor vai agora curvar com referência de 18 na proa 055, Charlie Serra Romeu. Copia 3145. Galeão, nível 340, decola da 28 com primeira curva direita na saída, correção curva esquerda na saída da El, Leda, Irume. Após Irume, conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 5076, controle em 120.8. Após a decolagem, irá manter proa até 2.500 pés. Positivo, autorizado 340 para o Galeão, da coluna da 28, curva na esquerda, mais uma tela proa. Até cruzar 2.500 pés, é com pedael, Leda, Leda, Irume, voa conforme plano de voo. 5076, transponder, controle Salvador, 1208, TAN 3145. TAN 3145, outro geométrico reto, reporta pronto para o feedback e acionamento. Valeu, 3145. Caro, 6210. Bom, no 869, desça para 2.000 pés e ajuste no 0 no 5, só livre o ILS X-Ray. Correção, 2.500 pés e reporta estabilizado. Bom, no 869. 2.500 autorizado, X-Ray, chama estabilizado. Bom, 869. O Gol Oceanair 6210, desça para 050. 050, caneta 210. O Charlie Sierra Romeo, agora sim, na escuta da torre, coordene o sobrevoo mais perto da área da Torre Salvador. 1295. O Charlie Sierra Romeo conseguiu copiar o controle? E Sierra Romeo, prossiga. Vai manter um sobrevoo aqui pelo seu setor norte, afastado de 2 a 4 milhas. Na sua escuta permanente, senhor. Afirmativa, evite apenas o setor de decolagem da pista 28. Devido à curva das aeronaves, mantendo-se a 500 pés, não tem problema, não interfere, ok? Mantém escuta, informe intenções. Obrigadão, senhor. Fica na sua escuta permanente. Seu ajuste 1015, reporta através do próximo. Por favor. And the Portugal 021 Alpha, approach 6501, 60 request for the detail. São 3560 na escuta? 3560, prazer. São 3560, identifica, chegada cara e desce até o nível 130. 130, 3560. Portugal 021 Alpha, okay then, clear repeat arrival, distance flight level 070. Hi then, repeat arrival, descent flight level 70 at Portugal 021 Alpha. Até Juliette Serra, torre 1895, bom pouso. Hotel Juliette Sierra, prossiga. Mantenha 500 pés e aguarde em Itapuã. Confirme se a intenção é base pela direita para 17. Afirmo. Mantenha Itapuã devido à decolagem da 10, da 28 corrigido. E assim que possível irei autorizá-lo base pela direita. Estou mantendo sobrevoo em Itapuã, aguardando para cruzar a 10 fazer base pelo 17 do Hotel Juliette Sierra. Salvador, Thiago Serra Romeu, tá aqui no Colamina em Conta das Águas, para 2TG, mantendo o setor. Conseguindo Charlie Serra Romeu, pode permanecer no setor, não interfere com o meu trato. Grato, seu escuta permanente. Oi, boa tarde, voo no 869, na final 28. Voo no 869, continua a aproximação, informa chuva leve sobre o campo, o vento 210 graus, 05 nós. Tá, gente, voo no 869, esposa na 28. Afirmativo, 28. Autorizado pouso, gol no 869. Pista da frente. Ele me pousa na cabeceira 28, gol no 869. Aeronave com a cauda na Índia, ok? Confirma, pista em 1028. Vai Tijão 30, 3560. Então 3560 desça para o 050 e 250 nós. 050 eu reduzindo para 25 nós, o TAN 3560. Mantenha aí do setor, tem aeronave com aproximação. Caso de arremetida iria interferir, ok? Mantenha a posição sobre o farol, após a aproximação do tráfego da 28, eu irei autorizar. Meia nove, por favor, tráfego à direita, mantendo 500 pés, helicóptero no setor norte, sem interferir com a aproximação, ok? Atenção, tráfego, obrigado, noite meia nove. Salvador, é Porsche Galo, Zero Two One Alpha. Go ahead. Any chance to proceed from this position to a pit? Central arrival, Porsche Galo, Zero Two One Alpha. Okay, Porsche Galo, Zero Two One Alpha. Number three for approach. Say again. Number three for approach, Porsche Galo, Zero Two One Alpha. Number three, Porsche Galo, Zero Two One Alpha. 69 autorizado, pushback adicional, reporta o ataque. Reportar o ataque, sou o 9-69. Doutor Charlie Serra Romeu, agora querendo livrar o setor e aproximar o 4-5 da PTA. Aproxima como o senhor terminar. Sessão do Charlie Serra Romeu? É pousar no 4-5, senhor. Aproxima para o terminar. Ok, será número 2 na aproximação 4-5, então para cruzar o campo na base pela direita. Aproxime da final no 7, mantendo o eixo livre da 17. Ok, aguardará no parado então, próximo ao 7. Doutor Juliette Sierra, autorizado, prosseguiu o cruzamento, base pela direita, reporta na final no 7. Autorizado o cruzamento, vai reportar na final, de base para a final da 1-7, Hotel Juliette Sierra. Portugal 02 1 Alpha 02 209. Portugal 02 1 and request to maintain heading after position and to 4 15 miles to avoid weather. Roger. Você ligou 620, por favor, de Rua Aracaju? Tá no 620 ou inicialmente mantém a saída? Mantém a saída. Guarda somente a passagem do Airbus 320 da Surfaxana até o ponto de espera após ingresso via Alfa Kilo Parte 3, na entrada do parte principal, reporta. Alfa Kilo Parte 3 e chama na entrada do principal, 89 da passagem ao 320. Olá, Salvador, Azul 6919, boa tarde, Central Quebec, 340, Campinas. Azul 6919, informação Romeu, aguarda o copo. Guarda da Yale da moto, né? Afirmo. Trafegor, Salvador, Cordeiro, boa tarde, 2231, no Passareiro, Cinti da Romeu. Posição é a 1-2, repetitivo barreira. Número 2, para a cópia, passarei do 2231, prepara a saída. Vamos passar para a guarda-copa. Obrigado, senhorita. Está comigo. Controle. Estou em Salvador, estou fazendo desviozinho aqui para a direita, só para uma chuva meio forte. É o Tchan Serra, meu? Eu estou aqui na curtíssima da 1-7, senhor, e não visual com tráfego, senhor. Quer que eu aguarde aqui no parado? Mantenha a posição então, parado. O tráfego já está girando curva para 1-7 e será autorizado logo após. Não aguardo então, senhor. Obrigado. O hotel de Tchan também não está visual. Está visual? Está visual já com o aeronave. Estou gerando entrada de base para a final. Confirma onde já, estou. Zero completa a redução para 1-7-0 mais. O tráfego à sua frente, agora 7 milhas à sua frente, reduzindo. Presente, reduzindo a 3-5-0. Town 869. Sim, para ingresso não pode continuar. Five, Portugal, via sua Alfa. Estabilizado, Oceania 6210. Oceania 6210, completa final, torre 1895. 1895. Acho que ele está na curtíssima, aproximando pela 7. Ativo, ativo. Se tiver condições de prosseguir com segurança, está livre, até partir. Vou na reta agora, então, na mantendo a separação, senhor. Oceania 6210, boa tarde. 22, primeira esquerda da L da Mota, supervisor 10, Cubago via Rota. 5122, transponder, 08 controle, azul 6919, está no 3. Azul 6919, protegimento correto, após a decolagem, irá manter pro até 2500, sai, só confirma após a decolagem, curva à esquerda. Vou repetir? 6999, após a decolagem, curva à esquerda, confirme, manterá proa até 2500 pés após a decolagem. Ok, então vai manter a proa até 2500 após curva à esquerda, o azul 6999. 6999, protegimento correto no 03, já conta para o próximo Vegas Tramento. Vai apertar. 1869, prossegue o táxizinho a parte 341 até o gate 06. Táxi 341, posição 6969. Só confirmando o gate 06 no parque principal, ok? Ok, posição 6, parque principal 1869. Que viagem está sendo essa aqui também? Oi, Salvador, uma boa tarde, Santa 3217, ponto de espera da 28, pronto. Xenê 6210, ponto autorizado, pista 28, 240 graus, 6219. Vive ponto autorizado, Xenê 6210. Já você arrumou, não escuta? Não, foi escuta, senhor. Eu vou de instrução? Gente. 208, cortesia 2231 no Passaredo, a posição é 1-2. Passaredo 2231 no cortejamento correto, após a decolagem, irá manter pro até 2500 pés. Clear of weather, adding to emit. Roger, Portugal 021 Alpha, descend 3,000 feet, donate 1015. Descend 3,000 feet, 1015, Portugal 021 Alpha. Estão aguardando, 3, 5, 6, 0. Para o táxi, o TAM 3145, 180 a bordo, 3 horas e 30, alterna Campinas 3145. 180 a bordo, 3h45, Campinas, taxi via Pate 1, Juliette, Alfa, até o... A cabeceira 28, no ponto espera da 28, chama torre 118, decimal 95, altímetro 1095. Corrigindo, autorizado até ponto de espera da 28. Positivo, passa aí, parte 1 do Juliette, ó, quantizada 288-1895, registrado no 095, tá 314. Tio, Rocha, menos 2-1-0. Seu molhado. 10-1-0. Channel 6210, prossegue táxi via Alfa Kilo, parte 3, reporte na entrada do pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reportará na entrada do pátio principal, Channel 6211. Tower, Portugal 021 Alpha. Portugal 021 Alpha, continue approach, runway 2H, stand by, runway vacated. We are established on localizer for runway 2H, Portugal 021 Alpha. 6210, prossegue táxi via parte 3, parte 1 até o gate 04. Parte 3, parte 1 para o gate 04, Chanel. Solo, Salvador, Papa Tango, Mike, X-Ray, Oscar, na escuta. Confirma. Papa Tango, Mike, X-Ray, Oscar, aqui na posição 13 remota, solicita autorização para ponte 5. Sem chamar. 3560-53, libera a esquerda, 121, décimo 9. 119. Portugal 021 Alpha Establish on Localizer. 601-219. 19, mas pode ser via Delta? Via Delta, mantém antes da Alpha. Gente, Delta antes da Alpha. 3560. É, 3217, vento 240 graus, 04 nós. Está livre, autorizado a decolar. Iniciando, 3217. Qual é a posição que você encontra? 2-2-2. Qual é a posição que você encontra? Ok, é o ping número 5, saindo aqui da 14 do pátio 1 para a posição 5. Depois, é Portugal, sua nota. 3560, taxi via Alfa. Kilo, parte 3, quando lá, sente os sinalizadores. Sente, Alfa, Kilo, quando lá, vai seguir os balizadores, OTAN 3560. Mike, que seria Oscar autorizado iniciar o reboque até através do gate 06. Ok, X-Ray Oscar. Go 021 Alpha, runway wet. The wind is 240 degrees, you're from us. Clear to land, runway 2H. Clear to land, runway 2H, Portugal, 021 Alpha. 207 ao 55120 Wave. 208, boa tarde. Controle, boa tarde, tá 3217, seus quantos? 3217, contato radar, vou bater uma centena, saída da EL. Sente, tá esquerda da EL, sente 100, 3217. Romeu Oscar Bravo, seu siga. O Romeu Oscar Bravo decolou de Serra de Acolíndia, vai com o de Serra Luiz de Alta Lima. Rua Bozo, código alocado é 0165, vai mantendo 510, Romeu Oscar Bravo. Sente, a porta visual com a de pouso. Bravo. Apenas confirmando o tipo de equipamento, o Romeu Oscar Bravo. É o Romeu 44, já. 3560. Tem alguma posição estimada aí que eu não tô vendo ninguém aqui, nem um balizador aqui pra chamar a gente? Negativo, vamos coordenar aqui pra infra-aero, agora a gente tá aqui, por gentileza. Ok, estamos aguardando aqui. Salvador, boa tarde, Azul 4206, informação Romeu. Azul 4206, identifica a chegada a Cari, desça até o nível 120. Cari 120, 4206. E ali, mantém pista 28, gol 1 número 9. Ali, mantém, gol 1 número 9. Posição. Lima, pode me levar a fazer aqui um 180 nessa posição, ou tão 3.600? Assim, tem condições de realizar 180, ou deseja prosseguir e retornar, Juliette, e retornar à posição? Não tem condições, fazer o 180, obrigado. Tem, tão 3.560. Outra coisa, ali não vimos nenhum balizador, tá? Se puder coordenar, a gente agradece. Tem, já coordenamos com a Israel, ela tá mudando a nossa frequência aqui, ok? Já tá ciente da sua solicitação. Obrigado. Boa tarde em Portugal, 021 Alpha, Red, vai, tchau. É Portugal, 021 Alpha. Maintain position on interoperation, ok. Again, for Portugal, 021 Alpha, maintaining position. Gente, senhor, agilizando o revoque até o gate 05, por gentileza. Pois não, já estamos aqui, já mudamos a posição do diretor e já vamos iniciar para a posição. Gente, a porta finalizando. Mike, gente, senhor. Ground at Portugal, 021 Alpha, say again. Go ahead. Please confirm the taxi clearance for us. Your position is 11, but the has another aircraft towing the towing to the from correction to the gate 05, okay? Copy. Maintaining position and standing back for further the Portugal 021. Dr. Oscar Bravo, tem frequência livre? Bravo. 001208. 208, uma boa tarde, vou no número 9. Controle no 1169, uma boa tarde, 1600 pés. Vou no 169, contato radar, suba para o 360, saída da EL, cumprindo a restrição da carta. 360 na saída da EL, vou no 960. Está mantendo a proa até 2.500, então executor da EL vai confirmar. Restrição nível 100? Confere. Obrigado. Cascavel 07? Cascavel 07 na escuta, prossiga. Confirma, pro? Confirma, de Recife 059. Autorizado. Sente, vamos ter pro T2500, 3145, iniciando, grato. O Cascavel 07, agora 62 milhas nordeste de Salvador, serviço para terminado, mantenha o nível 170 e chame controle Aracaju 203. Controle Aracaju 203, boa. São 3217, pode continuar a subida? Cascavel 07, controle. 07 na escuta. 64 milhas nordeste de Salvador, serviço para terminado, mantenha o nível 170 e chama controle Aracaju 203. Controle Aracaju 203, boa tarde. Santos 217, será superado, suba para o 340. 340, 217. Grande Montanha de 3145. Sobre Salvador, Montanha de Altan 3145, cruzando mil pés, saída da 3145, contato radar, muda para o 340 no perfil da saída da El. 340 no perfil da saída, 3145. Azul 4206, desça para 050. 050, 4206. Voo 969 foi direto Leda. Direto Leda, ainda mantendo uma centena, voo 969. Vai, 8.1 and gate 11, airport channel 021 out. Pay attention, traffic parking off the gate 5, ok? Copy, pay attention, reserve 321 parking at position number 5. Então, 3216, foi direto para o base e chame Recife 251 no alternão 3395. Confirmando, Recife 217? Corrigindo, 3217, confere, foi para o base e chama Recife 251 no alternão 3395. Ok, 3217, direto para o base, Recife 251 no 3395, boa tarde. Sobre Salvador, então 3145, solicito proa 200 para liberar formações. Como o tempo do rebote, bom, obrigado. Tente mais que isso aí, olha, fica boa, tá? Salvador, confirme? No pátio 04, confirma? No pátio 02, no Gente, patrulha 04, após finalizando. Confirme o cheque, irá realizar algum sobrevoo, alguma coisa do tipo? Não, só uma situação do repórter. Gente, repórter finalizando. O Tibete é acionamento azul 6919. Azul 6919, autorizado, feedback adicional, reporte ataque. Autorizado, reporte ataque. Passarelo 2231, após a passagem do Airbus 330, retaguarda, inicio, feedback, reporte ataque. Tomara ataque, passarelo 2231. 69, autorizado, subida ao 360. Autorizado, 360, 1169. Quando faz de retorno à rota 3145? Gente, ainda restrita uma centena, vou ir direto Leda. Direto Leda, uma centena, 3147. Sul 4206, desça para 2000 pés, ajuste no 095, está livre LS, porta localizador. 2000 pés, no 095, autorizado LS, chama localizador, 4206. Seja uma centena, 3145. A gente confere. Do 6919, alterna Ribeirão Preto, 5 horas e 5, 8 e meia agora. Então, Preto, qual foi o problema? 86. Gente, aqui é minha Pátio 1, Juliette, Alfa, ponto parada 28, chama em 1 no noite, de 95, altímetro no 095, bom voo. 94, Juliette, Alfa, ponto parada 28, 1895, obrigado, mostra lá. Possibilidade de prosseguir na subida, 3145? Negativo, 3145 ainda mantendo uma centena. Ok, mantém. Gente, no retaguarda da Azul, Pationa, Juliette, Alfa, quando no ponto de espera 28, 1895, 2231 na passarela. Uno, 1166, foi direto Cario. Cario, 1166. Então 3145, suba inicialmente para 1160, livre da restrição de uma centena. Ok, livrando agora uma centena e ascensão para 1160, restrito 3145. Olimpo 01, na sua identificação. Olimpo 01, está em contato radar a exatamente 57 milhas de Salvador. Foi na proa de Israel para interceptar a chegada a Cari. Repórter das descidas. Estabilizado, Azul 4206. Azul 4206, completa final, torre 1895. 1895, boa tarde. Salvador, boa tarde, Azul 4206, final ILS Sul. Boa tarde, Azul 4206, visual campo. Negativo, senhor. Preenchimento 200 graus com 5 nós. Pista parcialmente molhada, choveu há pouco, mas já parou. Tome visual com o campo para a pouso. Portarei visual 4206. Boa tarde. Boa tarde. Sessão 3405, livre a sessão 3406. Sessão 3406, autorizando ao 45. Agora sim, senhor, visual com campo, 2000 pés, 4206. É avistado por autorizado, pista 28. Livre pouso na 28, 4206. Zona 5. 3010 no 5, vou no 7. Zona 3145, Recife 251, alterno 3395. 251, alterno 3395, grato, boa tarde, 3145. Motor, igual no 66, 90, 10 milhas, desformado. Sim, filhos de desvios, no 66. Fala, Batalha, 1869, com a minha autorização Brasil. 1869, informação Romeu, aguarda um minuto, cópia. Não, sem escuta, obrigado. Tem a saída pedida, se a gente leva? Arbore Elef. Arbore Elef, obrigado. Aerofama, então, o Thiago confirmou parte do que vai falar? Vamos para o sábado para a gente, autorizado Congonhas, São Paulo, nível 400, decola da UNOS, pois não, decola da UNOSAC, com primeira curva direita na saída da Eulê da Mótica. Outra Zulu, UNOSERA, primeira aerovia, após pulgar conforme rota. Transponder 5143, controle 120, décima 8. Eu vou falar da UNOS 4, da UNOS 4, da UNOS 4, da UNOS 4, da UNOS 4, da UNOS 4, da UNOS 4, da UNOS 4, da UNOS 4, da UNOS 4, da UNOS 4, da UNOS 4, da UNOS 4, da UNOS 4, da UNOS 4, da UNOS 5, bom voo. Provado, boa. Libera a esquerda. E chame antes da Alfa 121 no decimal 9, solo. Libera a esquerda na Delta, antes da Alfa vai chamar o solo 219, com a 206. Salvador, nosso cordial, papapá e uniforme sanitário para acionamento na prestação. Salve, todo senhor, boa tarde, acione e chame para o outro paratáxi. Pronto. Oi, Azul 69, 19, ponto espera 28, pronto. Azul 69, 19, autorizado. Alinhar e decolar pista 28, vento 190 graus com 5 nós. Autorizado a alinhar e decolar 28 azul, 6909. Confirmando, pode manter pilota 2500. Ok, mantenha pilota 2500, 6909. Torre, um cordial boa tarde, 2231, o passarelo ponto de espera da 28 está pronto. Boa tarde, passarelo do 2231, após o Embraer azul, autorizado a alinhar e manter pista 28. Após a linha, mantém 2231, passarelo. Ativos a presente, não tem condição. A gente tem através agora, a gente pode manter a proa entre a 300 e 310 até o externo, manter essa proa. Gente, vou na proa 320 então, Guru 166. 320 no 166. Guru 166, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, está livre ali. 2015, Guru 166. Confirmando pela 320, o voo 966. Mantendo já, 320, voo 966. Torre, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, o Papapá, à esquerda na saída da Eolenda Irume. Após Irume, conforme rota. Transponder 5146 e controle em 120 decimal. Controle 120 1206, controle 1206, 1208, 1206, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1208, 1 informação ao Romeu em curso, aguarda um minuto, cópia prepara a saída, Elefa 1. Elefa 1, sim. Desça para o 050. Desça para o 050, curso 01. Antônio Salvador, boa tarde, Azul 699, decolou na sua escuta. Azul 699, contato radar, cumprindo a restrição de manter por até 2.500 após uma centena. Mantendo por até 2.500 após uma centena, Azul 699. Estabilizou, voo na 66. Sorry, 1895. 1895. Iniciando 2231 no passarelo. Correio, voo 966, final da 28, visual campo. 1869, autorizado Brasília, nível 360, decola da 28 com primeira curva esquerda na saída Elefa 1. Peso 1 no site a primeira aerovia, após conforme rota. Transponda 5147, controle 1920, decola 1. 360 para Brasília, decola 28 com a esquerda na Elefa 1, autorizou 17 após 5147, transponder em 208 controle, 869. 869, protegimento correto após a decolagem da Mantepro até 2500, vai. Após a decolagem da Mantepro até 2500, 869. 4060, esquerda. Mantém 567 PT. Adiante. Autorizado Brasília 360, decola da 28 com primeira curva à esquerda após a decolagem na saída Elefa 1. Após 17 a primeira aerovia após conforme rota transponder 5151 e o controle em 120 decimal 8. Após a decolagem irá manter pro até 2500 PT. Gente, após desvio, voa direto Leda, 6919, reporta na Praia de Leda. Após desvio, Leda. E continuamos restrito ao 100? Afirmo. Obrigado. Controle, um quartel, boa noite, 2231, passarelo decolado. Passarelo 2231, contato radar, voltaria 160, saindo a Momo. 160, Momo, 2231. Controle 2231. Prossiga. Possibilidade, senhorita, de voarmos a proa Vatap ou direto ao destino? Inicialmente Momo. Inicialmente Momo, obrigado. Na sua escuta, o 2231. Olímpico 01, desça para 2.000 pés, ajuste 190 no 5, está livre LS. 2.000 pés, 10 no 5, livre ILS, Olímpico 01. Do controle de Salvador? S9, boa noite. Azul 6919, suba para o 340. 340, 6919. Controle Salvador, boa noite, agora 645. 645, a sua identificação autorizada a chegada IPIT, desça até o 070. Chegada IPIT para o 70, agora 645. Charlie, decolou 24, chamei no 208, com voo. 208, informe tempo, Charlie. Controle Salvador, boa tarde, papapá, pode informe tempo, Charlie. Uniforme Tango Charlie, contato radar, sua para o 400, PQ da EL. 400 da EL, informe tempo, Charlie. Passaria 2231, confia a proa ideal para o destino. A proa ideal para o destino é a proa 300. Entramos para ordenar a proa de destino, passaria 2231. Confirmando autorizado? Aguarde, barreira 0%, a gente tem que coordenar o TV com isso. Ah, desculpa, obrigado, aguarda. Pode lavar a tapa inicialmente? Aguarde. Nada. Controle autoriza 5 graus à esquerda por 10 milhas para o uniforme Tango Charlie. Está livre de desvio, uniforme Tango Charlie. Livre de desvio, uniforme Tango Charlie. Azul 6909, Recife 251, Alterno 3395. 251, 3395, boa tarde. Passaria 2231, autorizado direto para Rio. Presidente, voa direto, deixando, agradece 2231, passaria.